Olá, olá, amantes da emissão encabeçada do pacote vibrador. Estamos todos aqui assim para precisamente precisar uma coisa extremamente precisa, nomeadamente o escorrer da notícia chocante mesmo da abertura de uma licenciatura em design de jogos digitais. E porquê que é chocante? Tem tudo a ver com a localização geográfica desta ideia de cabecinha pensadora. E por maior que seja a tentação de vos dizer já onde é que vai ser, eu vou estoicamente guardar essa informação para mim próprio durante mais algum tempo. Digamos que ainda é cedo para começarem a cuspir tijolos. Antes disso, avancemos em direção a algo parecido com um bloco maníaco depressivo noticioso. Depois de uma vida tão cheia de... peripécias. De peripécias, eu pergunto-lhe o que é fazer 103 anos. O que é fazer? 103 anos, qual é a sensação? Mas eu assumo-te mal. Qual é a sensação de fazer 103 anos? Qual é a impressão? De... A sensação de fazer 103 anos. A situação? Anos. A minha situação? Sensação. Ah, a sensação de fazer 103 anos. Headshot. O jogo que o nosso tacagão chamou de lixo está aí para ficar. Bayonetta conta já com a data de lançamento num mercado estupidamente importante para nós, o nipónico. Nunca é demais lembrar que se trata de um jogo feito por ex-membros da Clover Studios. Essa grande software, aos adorada por todos os gamers e que segundo resumo das internets, foi fechada por via de uma cabala encastada pela Capcom, apenas por má criadagem e não porque os jogos vendiam tanto número de campeonatos que o Benfica conseguiu ganhar nos últimos 20 anos. Resta-nos acrescentar que este jogo foi por gente que faliu uma empresa, assenta que nem uma luva à sua distribuidora, a mendiga da Sega, perita em falências do mundo dos videojogos. Desde este copo de whisky Nonsense 25 anos Gold Special Edition XPTO, what the fuck? Junta-se a nós para uma conversa venenosa o nosso seguista de serviço, o meu amigo quase da primária, Emongrum Piu. É assim que se diz, né? É mó grampiuque. Não mudes de nick, não. E claro, não esquecer também, do outro lado da linha está o nosso frio, pragmático, incógnito. O nosso homem que não come mel, come as abelhas. O tu. Oh tu, estás bom, oh tu? Está tudo bem, está tudo bem. Não resisti em fazer esta piada estúpida. Pá. Mas para deixar de ser a única pessoa estúpida no meio desta conversa, o melhor é eu apresentar-vos duas ou três pessoas. Um curso pioneiro na Península Ibérica, uma licenciatura em Design de Jogos Digitais, arranca no próximo ano letivo no Polo do Instituto Politécnico de Bragança, em Mirandela. Mais um desafio, diz Sobrinho Teixeira, presidente do IPB. Esta casa tem vivido sobre um lema que é a estabilidade consegue-se através da instabilidade permanente, ou se quiser o oposto, a instabilidade permanente gera a estabilidade, no sentido de que quando qualquer sistema está estável, está caduco. E, portanto, nós procuramos estar permanentemente instáveis, no sentido de permanentemente termos a capacidade de inovar. Um curso que abre com 40 vagas, dura 3 anos, com disciplinas como a matemática, para jogos ou inteligência artificial. Destaca Luís Pais, um dos professores desta primeira licenciatura. Há a componente da criação, associada à ludologia, à ciência dos jogos, às motivações que despertam a nossa curiosidade, para experimentarmos e para usarmos um jogo. Há a parte do design, associada à componente gráfica de toda a envolvente do jogo, e a parte de programação, um mecanismo que dá depois expressão ao design e à narrativa por trás do jogo. O Instituto Politécnico de Bragança tem já asseguradas parcerias com várias universidades. Acredita que o curso vai ser um sucesso. Acho que é uma área que consegue conciliar a sobrevivência profissional com o aspecto lúdico que está por trás dos jogos e do entretenimento digital. Portanto, acho que é uma área que consegue satisfazer quer pais, quer filhos. Instituto Politécnico de Bragança abre as portas a novos candidatos que, a jogar, podem obter uma licenciatura. Epá, isto realmente é demais, Ui. É um tesourinho, pá, daqueles, pá, que vão ficar marcados, escravejados mesmo na minha memória, pá. É qualquer coisa de espetacular. Marco, o que é que te apraz dizer numa palhaçada como esta, não é? Bem, lógica estranha à parte na primeira parte da entrevista. Eu acho que, mesmo que este curso venha mesmo a abrir, ele não é assim tão pioneiro quanto isso. Já existem vários em Espanha. Tu, qual é a tua análise? Final. Análise final. Análise final? Análise final. Epa, é assim. Isto, acho que então tem que ir aqui ao balanço das, ao baú das balanços, pá, das análises. Acho que eu posso aqui usar o mesmo que eu uso para os jogos RPG. Acho que isto tem tudo para ser uma bela porcaria. Porcaria poderá ser um adjetivo imediato só. Não queres reconsiderar a palavra, reconsiderar a tua frase? Não queria aumentar a faixa etária. Por isso, se calhar vamos ler, vamos dissecar, vamos escorrer este tesourinho autêntico, que é uma coisa deprimente por demais. Vamos escorrer isto parágrafo a parágrafo. Vamos lá fazer renda. Oh, Marquinho, leia aí. Sim. A primeira parte, o primeiro parágrafo, o que é que o homenzinho diz? Bem, ao estilo do repórter, vamos lá experimentar. Um curso pioneiro na Península Ibérica, uma licenciatura em Design de Jogos Digitais, arranca no próximo ano letivo, no polo do Instituto Politécnico de Bragança e Mirandela. Mais um desafio, diz Rui Teixeira, presidente do ITV. Agora a questão será, onde é que é Mirandela, pá? Onde é que é Mirandela? É no norte, Tendo em conta que é um... Que é no Politécnico, deve ser um sítio muito grande. Politécnico não é universidade. O que eu gosto é... Mas o que é um Politécnico? Isso é o quê? É para quem não consegue entrar na universidade? Não, pá. É um sítio onde se prepara diretamente para o mundo do trabalho. Ou seja, faz este curso de 3 anos e estás preparado. Fazes os jogos. Tá? Mas o que eu gostei muito de eles terem reforçado era dizerem que eram jogos digitais. Pronto. Podiam abrir um curso para ir fazer um novos jogos estilo Monopoly ou Trivial, um bocado assim. Yeah. Jogos analógicos. Ainda vai ficar uma dúvida a pairar aqui neste curso, exatamente, jogos digitais. Arranca no próximo. Vai arrancar. Agora vamos se calhar para o segundo parágrafo aqui assim, na voz do grande Marco. Então vamos lá. Esta casa tem vivido sobre o lema que é estabilidade consegue-se através da instabilidade permanente. Ou se quiser, o oposto. A instabilidade permanente gera a estabilidade no sentido de que quando qualquer sistema está estável, está caduco. E, portanto, nós procuramos estar permanentemente instáveis no sentido de permanentemente, se tivermos a capacidade de inovar. Permanentemente, o que é que vocês permanentemente conseguem perceber permanentemente desta conversa, permanentemente teoria, permanentemente estúpida, permanentemente? Que é uma palhaçada, que não consigo perceber nada. O que é que permanentemente esta coisa toda vos... palavras sérias. Epá, eu acho que permanentemente, acho que este gajo nunca deve ter tido... acho que ele pensa demais. Há bocado? Estavam com merdas que tinham que reforçar que isto era jogos digitais, que era para as pessoas saberem o que é que estavam a falar. Depois metem este gajo a falar, para aqui, do que é mais abstrato. Teorias de merda. Mas, quem é o Rui Teixeira? Alguém sabe o que é que o homem fez para ser presidente, não é? O que é que ele sabe disto? Videojogos? Não, design. Ah, ele estava a falar de videojogos. Design de jogos digitais, assim é que é. Vamos então ao terceiro parágrafo. Sou Marco. O pessoal tenha cuidado, que é para não se cuspir mais ainda com isto. Um curso que abre com 40 vagas, dura 3 anos, com disciplinas como a matemática ou a inteligência artificial, destaca Luís Pais, um dos professores desta primeira licenciatura. A componente da criação associada à ludologia, a ciência dos jogos, às motivações que despertam a nossa curiosidade para nos experimentarmos e usarmos um jogo, há a parte do design associada à componente gráfica de toda a envolvente do jogo e a parte da programação, o mecanismo que dá expressão ao design e à narrativa por trás do jogo. poderoso. 40 vagas de Devin Shear, que é uma coisa parva. Não, o Luís Paes esteve aqui muito bem. Assim, ele falou aqui da ludologia. Qualquer pessoa que estava desarmada ouve aqui esta palavra ludologia e fica assim, é pá, alto lá, pá. Isto é a ciência dos jogos, pá. A ciência é ciência, é uma coisa certa. Deixa-me ir à Wikipédia a ver o que é ludologia já agora. Estás a falar sobre jogos e não sabes que é uma ciência dos jogos, pá. Claro que sim. Não, eu nem sabia que havia uma ciência por trás disso. Isto não sei quando é que há de se pegar nesta porcaria, pá. Ok, eles querem fazer um curso de 3 anos, onde vão dar coisas como matemática, inteligência artificial, falar de design, programação, noções da história do jogo, destes problemas todos. Para já, isto pela ordem que ele está a dar às coisas, primeiro falam de design, depois falam da programação, depois falam da história. Ou seja, vamos começar a fazer logo coisas a 3D, modelos. Depois a seguir programa-se qualquer coisa. Depois lá no fim, logo se arranja qualquer história dita, enfiar no que a gente já fez. Mas e claro, jogabilidade para quê, não é? Mas isso é o mecanismo. Jogabilidade nem vale a pena falar. É o mecanismo, tu. É o mecanismo que dá a expressão ao design e à narrativa por trás do jogo. Portanto, é natural que a gráfica e a parte da programação é o mecanismo que dá a expressão ao design e à narrativa do jogo. Logicamente não faz sentido nenhum. Então, mas o que é a jogabilidade? A jogabilidade isso não dá mecanismo. Não interessa para ninguém. Isso não é mecanismo para nada, pá. É os gráficos, os altos gráficos e alta altos gráficos dos pés da PlayStation 3. Isso é que é. Sim, com 3 anos de curso, vai sair uns altos gráficos que não conto nada. Não, eu sinceramente eu não sei quem é que eles estão a contratar para estes cursos. Das duas, uma, ou não têm qualquer experiência na indústria, ou então, dos poucos resultados que nós temos tido dos developers portugueses, a experiência que têm também não é lá muito boa. Portanto, entre ter alguém a ensinar sem experiência, ou só com má experiência, vem ao diabo e escolha. Mas é assim, não... ok, que é bom uma pessoa ter uma ideia abrangente de como é que é a indústria dos videojogos, ou como é que se faz um videojogo. Mas acho que quando alguém vai fazer um videojogo, é um jogo. Se for a partir de uma certa dimensão, não vão ter lá uma pessoa que faz tudo. Vão ter uma pessoa com mais capacidade para fazer modelos 3D, uma pessoa mais da parte das artes, capaz de fazer as texturas, o aspecto. Exato. Tens profissionais próprios para cada fase, para cada área. Vais ter uma pessoa que ou faz a história, ou adapta histórias, tem essa capacidade de conseguir pegar em histórias e adaptar ou aproveitar bocados de coisas que já existem. A não ser que, ok, o objetivo é fazer pequenos jogos, tipo agora também, o que está na... Não, a verdade é que existe mesmo o chamado game designer. Por exemplo, tens o gajo, o exemplo o mais conhecido é o Cliff Bleszinski. Mas é uma pessoa, ele é o suposto game designer do Gears of War, e da saga UT. Não vais querer ter 40 pessoas, 40 designers. Não, e, claro que não. Em princípio isso é o que eles chamam já um senior, já uma pessoa que já passou pelas outras partes, já tem experiência de como é que as coisas funcionam, né? Basicamente está ali mais, está ali mais para seguir, para dar um rumo ao projeto do que outra coisa. Mas pronto, como agora o que está na moda é os jogos casuais e isso, pronto, assim podemos ter jogos casuais de melhor qualidade, esperemos nós, não é? Sim, já que tens uma noção total do que é as coisas. Vocês falaram em três coisas interessantes. A primeira é o Marco a falar, quer dizer, ao Marco, acho que não tens razão nenhuma, pá, porque nós, os portugueses, pá, somos os melhores para dar um curso, pá. O Toy Shop ganhou aqui o prémio Ninja 2008, pá, isso há mérito, é naquele jogo, pá, o manual de como não fazer. Quem não sabe, pá, aquilo, eu acho que nós somos muito bons, porque os putos vão para lá, estás a ver, se fosse na América os gajos chegam ali, ah e tal, isto é assim que se faz um jogo, e nós não, nós é assim, ah e tal, é assim que não se faz um jogo. E quando o aluno chega à decisão, sabe assim, epá, eu não conheço isto, como eu já sei que tudo o que eu conheço vai dar a porcaria, basicamente, então eu vou fazer coisas que não conheço, porque sei que essas coisas que não conheço vai-me levar a um bom lugar. Até porque os senhores da CITES do Toy Shop vão lá dar um curso por 5.000€ na escola do homem. Exato. Acho que vou lá que até devia ir para lá, que faço aqui um apelo. Rouba 5.000€ a alguém para estares lá aos sábados de manhã a ouvir uns senhores a falar sobre o Bioshock, como é um marco espetacular. E marco espetacular que tem 31 como nota no Metacritic. Não, acho que isso está, o jogo está muito desvalorizado. Então, levou notas tão altas como 1, 2. Não. Eu tive a fazer aqui uma pesquisa rápida e o jogo está no, nos sítios do costume, Pirate Bay e essas coisas assim. O jogo está muito mal. Não havia pessoas a fazer partilha disso. Quer dizer, o jogo ainda satisfaz algumas pessoas. Algumas pessoas dão-se ao trabalho de pegar no jogo e tirar um jogo destes. Por isso o jogo não pode ter sido mal. A não ser que seja como o Abul está a dizer, não é? Não, mas um jogo é mesmo mal. Espalhar, para ver o que é mal. Não, mas este é mais um daqueles casos que estavas a falar há pouco, do que é, de onde é que está a jogabilidade. Porque ele de aspecto, ele na componente gráfica, o jogo até é apelativo. Pelo menos até parece mais ou menos apelativo. O quê? Mas... Parece o Paulo Gomes a falar, meu. Já jogaste o jogo. Não, estou a falar da componente estética. Jogar, jogabilidade, cuidado. Vamos a ver. Estou a falar da componente estética. Eu dei o Mija 2008, mas eu tive o cuidado de jogar o jogo. É pá, aquilo é nojento, pá. Eu sei que estou a oferir suscetibilidades e aí gente, ah pá, mas nós lançámos o jogo. Tão pouco fodendo que lançaram o jogo, pá. Aquele jogo é uma vergonha. Tipo, eu não tenho palavras. A única coisa que eu vi vídeos do YouTube, mais nada. Não tenho palavras para descrever, pá. Eu podia estar aqui a tarde toda, pá. Ainda bem que eu só passei 3 horas com o jogo, pá. É sério. Eu penso no jogo e enervo. Mas pronto, eu acredito. Mas é assim, pelo menos à primeira vista, o que mais me parece é são mais outra vez os developers a concentrarem-se nos assets, nos elementos gráficos. E não falo da música, porque a música está uma merda em qualidade, mas pelo menos nos elementos gráficos e depois deixarem o resto do jogo. Ó Marco, aquilo tinha lá uma praia, pá, em que tu chegavas à praia e era amarelo. Epá, e tu andavas para a frente, e encontravas lá um barquito. E o que é que fazes com o barquito? Não fazes nada. O barco está ali. Ou seja, tens um cenário super vazio, percebes? Os homens deram ao trabalho de fazer um barco, meteram-no ali, não, é tipo, o mar está parado. E não serve para nada. Epá, tipo, eu assim, epá, num cenário tão vazio, será que isto dá para fazer alguma coisa? Epá, não, tipo, epá, isto é um elemento gráfico. Tipo, os homens tiveram cuidado de fazer uma coisa gráfica, tipo, para quê? Mas para quê? Tipo, depois acabou-se o espaço do cartucho. Já não podiam fazer mais. Estavam limitados. Nesse lado esquerdo existe uma falésia, desse mapa existe uma falésia. E pá, e os homens tiveram cuidado de fazer uma entradazinha para a falésia, estás a ver? Como se fosse um quadradozinho dentro da falésia. Ou seja, tens uma saliência que podes entrar lá dentro. Pá, só que tu não podes entrar lá dentro. Então eu pergunto, é pá, porquê é que estes homens fizeram isto se eu não posso lá entrar dentro? É para eu chegar aqui e olhar para isto? É pá, é coisas. E depois é aquela teoria do Paulo Gomes, que é uma cabala contra Portugal, porque o jogo é português e os homens é estão cabala. A desafiar o mercado nacional, o mercado internacional, e há uma coisa... A sério, não me falem do Toy Shop, pá, não tem... É cabala que... Tu é toda a gente contra os portugueses, não? Praticamente tudo o que é reviews, é tudo notas de merda. O jogo chegou a sair fora da Europa? Não, o jogo saiu. O jogo saiu e deve ter vendido alguma coisa, porque... A Seed Studios está a fazer um jogo. E se calhar, pronto, este jogo agora que eu estou a mostrar, né, que é o Siege, ou Under Siege, o que é, parece estar melhorzinho e pronto, lá está. São ótimos para dar aulas, estão a ver? Eles fizeram um jogo, pá, que é merdoso, basicamente. É para dar aulas em o que não se deve fazer. Ainda voltando atrás, o segundo ponto que falaram aí assim, pá, é para que é que serve este curso, né, esta gente? Porque provavelmente a área onde há menos emprego, né, porque... É preciso montes de programadoras, montes de graficistas, né? E montes desses tipos todos. Esse gajo, que é o gajo que idealiza a cena, pá, são menos, né? Tá, faz mais sentido. Só que, obviamente, pá... Não é toda a gente que vai ser game designer num estúdio. Não é toda a gente. No máximo tens meia dúzia de gatos pingados. A verdade é que esse tipo de gente, de facto, é necessária, percebes? Agora, e é de facto necessário que um game designer saiba... Existem todos esses espaços no processo da criação do jogo. Agora, a minha opinião é que tu não vais tirar o primeiro curso que tu vais tirar, não há de ser isso. Não há tempo para o resto das coisas. Não acho vantajoso, porque ficas só a saber um bocadinho, não sabes o processo completo de cada fase. 3 anos, pá. Da mesma maneira que alguém que é especializado naquele tipo de trabalho sabe, percebes? E pá, basicamente não há tanta gente assim ele não pode, acho que não deve ter esperança de chegar diretamente a um estúdio e arranjar logo emprego como game designer. Isto não parece que as coisas funcionem dessa maneira. Faz mais sentido ele especializar-se numa certa área e tirar depois, então, uma pós-graduação. Eu acho que vocês todos estão enganados. E isso leva-nos ao quarto parágrafo. Eu vou aqui provar como vocês estão errados. Atentem. A Gança tem já asseguradas parcerias com várias universidades. Acredita que o curso vai ser um sucesso. Acho que é uma área que consegue conciliar a sobrevivência profissional com o aspecto lúdico que está por trás dos jogos e do entretenimento digital. Portanto, acho que é uma área que consegue satisfazer quer pais, quer filhos. Só que com caraças, isto já está a tentar enganar as pessoas. Satisfazer pais e os filhos. O que é que ele quer dizer com isso? Vou para um curso de informática para jogar jogos. Vou para um curso de design de jogos para jogar jogos, não é para fazer, é para jogar. Não. Eu vou para um curso de informática para satisfazer os meus pais, que é diferente. Vocês estão errados, pá. Uma área que consegue conciliar a sobrevivência profissional. Percebes? Portanto, vocês têm... Repara que não é o sucesso profissional, é a sobrevivência. Lá está. Vocês estão aí com dúvidas, pá, que os putos vão sair de lá e não vão conseguir ser... Não, em 3 anos os putos vão aprender e vão profissionalmente sobreviver. Com o aspecto... Eu sobrevivo profissionalmente num call center. Headshot! Às vezes aqui, tem várias parcerias com universidades. Mas o certo é que, pelo menos de acordo com a página do curso, não temos qualquer indicação quais são. E apenas tenho aqui a indicação... que há parcerias com empresas de videojogos brasileiras. Ui! Esse grande mercado. Mas se é parcerias com várias universidades, em princípio o que vão fazer é contratar professores de outras universidades para dar o curso deles. Mas, ou seja, vão andar aqui a fazer uma mistura de professores e tal, agora vais dar isto, agora vais dar isto, e depois no fim há de ser qualquer coisa. 50% dos docentes possuem doutoramento, dizem eles. A licenciatura em design de jogos digitais foi pensada com parcerias internacionais, especialmente no caso do Brasil, que já tem uma implantação sólida no mercado de videojogos. Estou aqui a ver o FAQ do curso. Qual é o package 3D a utilizar? Quanto ao software 3D, apesar de ser ainda prematuro, está previsto o Blender, ou seja, aquele programa que nenhum estúdio de programação usa, de estúdio de modelação usa. Aprender Maya, não. Aprender a usar XSI, não. Vamos usar o Blender. O que interessa é as bases, percebes? É como ao Pedro. Exatamente, os conceitos. Porque eles não vão realmente trabalhar nisto. Eles vão só dar umas ideias, mandar uns bitites. É isso que ser designer significa, pelos vistos. Não vamos acabar em Blender, porque este parágrafo que é uma coisa, sinceramente. O Politécnico de Bragança abre as portas a novos candidatos que, a jogar, podem obter uma licenciatura. What the fuck? Portanto, o Marco, estavas com dúvidas que eles iam aprender muito ou aprender pouco. Epá, tudo o que é possível aprender jogando, não é? É bom, mas nos Estados Unidos eles têm campeonatos que são remunerados, não é? Fazer equipas. É para fazer equipas para UT e coisas do género. Mas daí obter uma licenciatura, a ideia de que dá para obter uma licenciatura... Sobreviver com os jogos. Pronto, sobrevive. Faz a concurso, ganhas o prize money, está feito. Vais para um Politécnico. Oh, meu Deus. Vais para um Politécnico. Olha, vais para um Politécnico, vais para Bragança, vais sobreviver e vais jogar. E jogando obtens a licenciatura. Satisfaz pais e filhos. Epá, isto é um curso perfeito, meu. Perfeito. Eu acho que não há mais dúvidas sobre isto. E é uma coisa permanentemente. Isto faz lembrar quando começaram a haver os primeiros cursos deste tipo. A publicidade que aparecia nos Estados Unidos em que eram dois tipos a jogar. E uma faz-se conta que estavam a trabalhar, estavam a jogar. E depois havia a colega, ou melhor, a superior, a pedir-lhes para melhorarem os gráficos no nível 2. E depois eles a dizerem... E a minha mãe que dizia que nunca chegava a algum lado só a jogar videojogos. Basicamente é isso. Sim. A ideia que passa é que a jogar conseguem uma licenciatura e um trabalho que basicamente não é mais que só jogar também. O mais estúpido é que em muitas entrevistas os developers queixam-se mais é que não jogam. Que é o mais estúpido. Isso também explica muitos jogos. Pois, também explica muito a qualidade de certos jogos, realmente. tinha aqui esse vídeo, pá. Tu puseste isso no Facebook. Podia ser o lema, podia ser a publicidade na televisão, o próprio curso. Vamos ouvir aqui, sim, sinceramente. Oh, hurry up, man. Boss is coming in. Dude, almost got it. Hey, guys, finished testing that game yet? I've got another one I need designed. We just finished level 3 and need to tighten up the graphics a little bit. Great. Hey, I can't believe we got jobs doing this. I know. And my mom said I would never get anywhere with these games. Call Westwood College online, 800-914-8582. That's 914-8582. Call now. E assim tem uma licenciatura no fim. Tá feito. Parece mentira, mas é verdade. Finalmente, nós, uma cambada de pseudo-sabichões, pois claro, calámo-nos. Podes agora afirmar com convicção de que sois uma pessoa de muito mais maior nível do que nós, resultado de estarmos imensamente errados sobre uma série de assuntos que não percebemos nada, permanentemente. Um abraço, um beijinho, e não se esqueçam de meter a mão no coração enquanto ouvem o pensamento da semana. Um bem-aja, camaradas. Se algum problema houver com o advogado, o meu amigo está credenciado, está mandado para correr a qualquer advogado para defender. É verdade ou mentira, razão? É verdade. Tu és Alderbão. Happy days, Saturday, what a day, grooving all week.